Minhas paixões pelas mulheres. As minhas paixões pelas mulheres foram tantas, são tantas as paixões. Minha mãe, a minha primeira musa. Depois a minha avó, espelho de mulher. Das minhas primas, doces lembranças daquela doce infância primaveril. As paixões enrustidas de criança inocente que despertavam os primeiros amores pueris. Meus amores secretos jamais revelados, outros declarados e mal correspondidos. Mas cada mulher que um dia conheci, guardo com carinho suas lembranças. Tenho um grande afeto pelas mulheres, filhas, irmãs, cunhadas, amigas, todas elas. Mulheres que são responsáveis pela vida, pela educação e no lar a esposa dedicada. Mulheres amigas, mães, amantes, apenas mulheres, mas todas trazem a imagem sagrada de Maria. Mulheres que devem ser sempre amadas e lembradas como seres iluminados que guardam no peito todo o amor. A ti, menina mulher, que hoje preenche a minha vida de paixão, a ti dedico estes versos em forma de expressão e gratidão, de amor que sinto por ti, a qual representa todas as mulheres, e a ti que escolhi como minha mulher, dedico todo o meu amor.